Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Já tava bom, diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Gavestática. E aí pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com o Aiken. Só no Bloodborne aqui, enquanto a gente grava. É, sempre tem que falar agora quem você tá xingando, né? Isso aí, isso aí. Vai virar uma tradição agora. É o acordo, né, da última gravação. Eu tô pensando aqui se eu gravo também enquanto eu jogo alguma coisa, mas eu acho que eu não vou conseguir, cara. Você não tem essa skill de dividir eu não, atenção, eu não, né? Consigo, cara, fazer isso. É que nem, a gente chegou a comentar, né, que você vai pedir uma pizza, se a pessoa fica no seu ouvido aqui falando, ah, perguntas e tem não sei o que lá, eu reseto, cara. Atrapalha tudo, né? Eu não consigo, cara. E a outra pessoa que está aqui conosco é o Fábio. E aí, traça? Doutor Fábio. Doutor Fábio, por favor, né? Vamos respeitar você as patentes. Você não está mais se dirigindo apropriadamente à minha pessoa. Eu, na verdade, fui consciente mesmo. Será que eu continuo falando, chamando assim, né? Mas, foi experiência. Você tá sentindo falta, né? Eu já notei. Já tô coletando dados dessa experiência. Beleza, e hoje estamos aqui para nosso terceiro mês consecutivo, né, falando de Star Wars, cara. É verdade, não, né? Eu acho que não precisa ser só sobre Star Wars, mas se for uma gravação sobre o que nós estamos fazendo, boa parte vai ser sobre Star Wars, né, cara? Porque... Eu até cheguei a jogar várias coisas, né, assistir um filme aí também tudo, mas eu não sei se vai sobrar espaço, cara, esse que é o problema. Qual filme você assistiu? Eu vi o Beasts of No Nation lá. E aí, vale a pena? Eu curti, mas eu assisti enquanto eu tava cuidando do Luke, tá ligado? Então eu acabou algumas coisas passando meio despercebido. Mas eu achei bem legal o filme, cara. Inclusive tem até um... Talvez eu faça algum comentário dele mais pra frente. Mas é isso, Star Wars, né, cara? O que vocês têm pra dizer? Já pode falar já de cara, né? Vocês acharam legal? O que você achou? Cara... Foi aquilo mesmo que você tava lá? Lindo, maravilhoso, glorioso. Pra mim, eu achei foda. Foi tudo que eu tava esperando. Vi gente fazendo mimimi infinito sobre esse filme. Um bando de bebê chorão. Quem é o bebê chorão são várias pessoas que assistiram e não um certo personagem, que reclamaram. Não, mas qual foi o motivo do mimimi? Então, eu até já sei já que vamos é. Entrar assim, pé na bunda, spoiler, na cara da galera. Ah, é verdade. Como a gente já falou de já depois de dois podcasts sem spoiler, sem nada, né? E agora que a gente assistiu o filme, eu acho que a gente vai falar de algumas coisas. Hein? Então tá marcado, começou. Spoiler agora, hein? Povo chorando muito, falando igual... Na verdade, isso nem vai ser grande spoiler, grandes coisas, mas vai lá. Reclamando muito do Kylo Ren, falando que ele era um vilão chorão, mimizento. Um mimizento e não sei o quê. Caralho, pela primeira vez na porra da vida do Star Wars, eles mostram que o fato de o lado negro tá associado ao ódio, à fúria, ao descontrole, finalmente tá sendo mostrado na porra da tela, cara. Ah, o Anakin lá no episódio 2 era descontrolado também. Não, o Anakin ele era uma bosta de um personagem mal escrito, é diferente. Cara, eu te falo, eu não tô... Isso que eu vou falar não é necessariamente uma crítica, não, ao Kylo Ren. Mas eu achei ele bem parecido, cara, com o Anakin dos episódios 2 e 3, cara. Ah, não, eu cara. Achei, fala cara. Sério. Nossa, a qualidade do roteiro... Sim, só não, já, com já, o roteiro já... melhor, pô. Mas o estilo do personagem eu acho bem parecido, cara. Ah, não, cara, eu achei ele um personagem com muito mais nuance, saca? Mas você acha que o ator se encaixou bem ou era melhor outra pessoa? Eu gostei, cara. Eu achei eu gostei. Adequado, assim, sabe? Não me incomodei, não. Outra coisa, né, que o pessoal reclamou muito dele é... Uns reclamando porque ele era bonitinho demais, outros reclamando porque ele era feio demais. Nossa, sério? O pessoal não sabe nem do que tá reclamando. Cara, isso daí não pode ser levado a sério, né, cara? Esse tipo de crítica, exatamente, né, cara? Exatamente. Mas, assim, o que eu gostei nesse ponto é, primeiro... O fato dele não ser macabro, sinistro e tudo mais quando ele tira o capacete. Cara, pra mim, isso é completamente proposital e isso é muito sim. bom, sabe? O capacete, cara, demonstra até uma certa... Tanto admiração pelo Darth Vader, né? Que ele sim. é como se ele estivesse fazendo um cosplayer. Como também demonstra a insegurança dele, né, cara? Tipo sim, assim, pô, cara. Eu não sou intimidador, cara. Eu tenho que botar essa porra aqui na cabeça. Sim, exatamente. Isso é legal, cara. E isso meio que se comprova com a cena lá do... Que eu acho uma das melhores cenas do filme, do daquele confronto mental da Rey com ele, né, com cara? Ele. Sim, que pode aí crer. Naquela hora você vê, pô, esse cara que tava demonstrando ser o fodão e tudo, esse cara daí, ele tem as fraquezas dele, né? E ele tá se esforçando muito pra escondê-las, cara. Isso que eu acho foda. O que eu até pensei isso, depois. Perfeito. Depois uhum. que eu comecei a ter essa noção desse vilão, eu até achei que seria bem interessante se no filme fosse acrescentado um detalhezinho logo no início do filme. Sabe aquela cena que todo mundo achou foda logo no início, quando ele para o blaster lá com, né? Com a força, que você fala, caralho, ninguém fez isso até agora em todos os filmes, né? Esse cara uh-huh. é foda. Eu acho que seria bem interessante se depois, no final, quando ele solta, né, e o tiro sai com tudo, né? Uh-huh. Tivesse uma ceninha só mostrando ele assim, tipo ofegante, sabe? Tipo assim, que ele tentou se esforçar porra, muito pra fazer aquela, passar aquela imagem de fodão, sabe? Sim, eu acho que seria um detalhe sim. bem interessante se tivesse. Eu acho que seria foda isso. Demais. Boa ideia, Diego. Isso mesmo, cara. Uhum. Ele deixa ele ter processamento paralelo, né? Que nem mulher. Faz uma porrada de coisa ao mesmo tempo. Uhum. Cara, uma coisa que eu até achei interessante. Eu não lembro. Foi um desses últimos Gaveta Estática que a gente gravou. Teve uma parada que eu deletei que até seria interessante a gente comentar aqui. Lembra que eu tinha comentado com vocês, assim, que eu tinha escutado até um comentário do Heitor no Bilheteria, né? Eles falando na época do trailer, do filme e tudo. Que eu disse, pô, não parece que eles estão tentando se apoiar muito nas coisas dos filmes passados e tal. Você vê um vilão uhum. aí que até tem uma aparência parecida com o do Darth Vader, que até o Iken disse, eu não achei tão parecido e tudo. Mas eu achei legal que o filme assume isso, né? Não, beleza. Ele tá quer tentando realmente mesmo, né? Parecer o Darth Vader, né? Sim. Eu achei legal isso, sabe? Pois é, essa questão até da aparência, eu achei que ele é mais parecido com o personagem do Knights of the Old Republic. O Darth Revan. Ele é muito igual, achei muito igual. Aham. Uhum. Mas eu achei bem legal mesmo, né? Até ele não ter aquela necessidade, que nem o Darth Vader, aquilo é praticamente uma questão de sobrevivência, né? Praticamente não é, né? Uma questão de sobrevivência, uh-huh. de usar aquela roupa, né? E ele não tem problema nenhum, né? Isso eu achei bem da hora, cara. Pois é, muito bom, cara. É bem legal. Uma coisa que eu tava falando pro Iken uns dias atrás, até antes do Diego assistir, uma coisa que eu senti nesse filme é que você se sente naquele universo, né? No universo que você conhecia. Isso eu não senti na trilogia nova, né? Uhum. Era uma já relação não é mais de nova, estranhamento, né? Da década de 2000, aí né? Na trilogia, um, dois, três, trilogia intermediária. Intermediária. Né? Que a relação que, pelo menos que eu tinha com ela, era uma relação de estranhamento, né? Tipo, as coisas não se encaixavam, né? E esse filme, não, pô, você tá naquele universo, é isso mesmo, é, o que eu conhecia tá aqui, entendeu? Uhum. Isso, pra mim, foi o maior mérito do filme, né? Sim. No momento. Agora, sabia que eu depois de assistir o filme, o episódio 7, de certa forma, eu tô até gostando um pouco mais do 1, 2 e 3 também, sabia? Nossa, mas, como, cara? Assim, talvez se eu rever, eu ainda acho uma bosta, sabe? Mas eu falo assim, eu achei interessante o que o J.J. Abrams fez, ele não negar totalmente o filme, sabe? Como um diálogo que eu achei que isso em nenhum momento tinha sido explicado nos outros filmes, e ainda não foi explicado, mas foi citado uma hora lá que eu não lembro exatamente qual é o contexto da cena, mas que eles questionam o exército de Stormtroopers, né? O cara fala, não tem o... E os Clone Troopers, né? E tudo, a gente podia ter... Ah, tá. Mostrando, assim, que realmente... Lembra que existia... Depois do episódio 2 e 3, começou a existir uma dúvida. Peraí, os Stormtroopers, então, do 4, 5, 6, são clones, né? E a gente ficava meio na dúvida, assim. Tinha no universo expandido, já falava que tinha o pessoal que era recrutado, mas aí depois dos filmes ficou na dúvida isso, sabe? E eu achei legal eles mostrarem que tem essa diferença, realmente, né? Tem os Clone Troopers e tem... Legal, né? De você ter divisões de clones e ter divisões de recrutas mesmo, né? Tipo assim. E é como se cada um tivesse suas vantagens e desvantagens, né? Que ele fala, pô, eu acho que os clones seriam melhor pra essa operação. O cara, não, mas esses soldados, a gente treina eles desde crianças e tal, né? Que ele não negou completamente, sabe, os filmes antigos, o Clone 2 e 3. Eu acho que não cai muito nessa questão, não, cara. Esse lance dos clones já é até trilogia clássica, né? O Obi-Wan lá da primeira... Ah, mas uma o primeiro filme já breve, cita, já cita Guerras Clônicas. Não, mas já estabelece que houveram Guerras Clônicas, já houveram Sim, soldados mas clones. Mas até aí, qualquer coisa também, né? Eu nunca, pelo menos, nunca imaginei que os clones que eles falavam eram tropas do Império, sabe? Ali ficou em aberto. Era qualquer coisa, assim. Eu disse, pô, é uma, sei lá, é uma segunda guerra esse universo aí, eu não sei o que quer dizer esses clones, beleza. Mas eu não conheço nada do universo expandido, não. Mas se eu não me engano, essa parte da mudança dos clones pra um Stormtroopers mais miscigenados, né? Eu acho que eles falam em algum desenho daqueles que passou no Cartoon Network, se não me engano. Posso estar falando besteira, mas... Eu não lembro, eu assisti isso. É possível que eles falem sobre isso nesse novo agora, o Rebels, mas eu realmente não assisti nada dele até agora. Ele é a transição, né, do episódio 6 pro 7, é isso? Isso. É. E se você for ver do 6 pro 7, tem um mundo de coisas que aconteceram ali também que a gente não sabe, né? Uhum. Em filmes, tô falando de cinema. Não, né? Acho que o... Do 3 pro 4, então. Do 3 pro 4? Acho... Ah, eu não sei, não, eu soube muito pouco disso. Não, agora eu tô confuso, é. Não, acho que na verdade acho que é do 3 pro 4, sim. Acho que é mais ou menos do 3 pro 4. Uhum. É. Não, mas é que eu acabei pulando ainda um pouco mais na frente, né? Eu tô falando do... Tem 30 anos ali de uma porrada de coisa que só foram mencionadas nesse filme 7, né? Uhum. O que é interessante é que... É como se, na verdade, esse fosse o episódio 10, né? É como se tivesse três episódios antes aí, né, cara? Aí eles vão inventar um monte de filme no meio, tenho certeza. Uhum. Ah, já começaram, né? Então. Mais ou menos. Eu tô meio na dúvida como é que vai ser esse próximo. Olha, a gente ia falar de spoiler do episódio 7, vai começar a especulação do Rogue One, né? É. Que eu tô meio na dúvida como é que... Eu acho interessante eles pegarem essa história da galera que roubou os planos da primeira Estrela da Morte, né? Que isso é citado no episódio 4 e tal. Uhum. Mas, por outro lado, eu fico na dúvida, será que isso daí não vai ficar um alt tab muito gigante pra essa galera que tá acompanhando agora o episódio 7, 8 e 9, cara? Cara, talvez, mas se eles... Será que eles vão querer ligar os filmes de alguma forma? Eu até já ouvi umas teorias aí meio loucas. Aí. Eu ouvi falar que aquele personagem do início do 7, né, vai estar novo no Rogue One. Faz sentido, já é alguma coisa pra... Porque o Max von Sydow? Isso, do Max von Sydow, ele mesmo. Uhum. Eu esqueci o nome do personagem. Mas, assim, eu pessoalmente... Tô muito animado pro Rogue One, porque ele vai pegar outro ponto que eu gosto muito da série, né? Do universo Star Wars, que é a parte militar mesmo. Aham, sem Jedi. Quer dizer, eu não sei, é capaz que eles coloquem um Jedizinho ali no meio. Né? Provavelmente, né, cara? Uhum. Ou um usuário da força genérico, tipo o próprio Kylo Ren, né? Kylo Ren nem Sith é. Não, pô, mas nessa época aí o Kylo Ren nem era nem espermatozoide ainda. Não, tô falando no estilo do Kylo Ren. Ah, tá, entendeu? Sim. Pode ser. É, mas agora eu me perdi por que a gente tá falando do Rogue One. Ah, tá, não, lembrei. Você falou se o pessoal não vai ficar muito perdido. Uhum. Então, eu acho que não, porque assim, eles vão deixar claro essa diferença entre episódios numerados e episódios com subtítulo, entendeu? Aham. Uhum. Pelo menos, né, é o que eu espero que eles façam de forma... É o que eu acho que eles vão fazer, né? Então acho que não corre muito risco. Isso. Uhum. Acho que não corre muito esse risco. Tanto que, pô, depois do Rogue One, o próximo que não é numerado vai ser sobre o Han Solo jovem, não é? Ah, é? Não, tô por dentro, não. Então, assim... Isso me deixa um pouco de medo, sabe? Porque você seguindo aquela linha de tempo, aquela numeração certinha, eles já fazem um monte de cagada, já desmente o que foi dito no outro filme. Imagine se eles meterem esses anexos no meio. Pô, vai ficar uma bagunça da porra. Sabe o que eu acho que seria legal, cara? Eles aproveitarem essa oportunidade... explorar essas histórias e, inclusive, se desvincular de todo o formato sagrado de Star Wars, sabe? Colocar uma linguagem diferente, sabe? Porque se os caras colocam uma linguagem muito diferente nas trilogias principais, é capaz de fã ficar maluco, né? Mas, pô, pegar esses filmes... Lembra que teve até um Gunga Vistatic antigo aí que a gente gravou com Gold, eu acho... Uhum. Que eu cheguei a comentar que tinha no universo expandido uma história, não sei se isso daí é verdade mesmo, tinha uma história de universo expandido de Star Wars que era uma história com zumbis, tá ligado? Que eu disse, cara, seria interessante. Ah, sim, não, isso é verdade. Uhum. Tinha algum tipo de infecção maluca lá, né? Sim, eu lembro que na época, eu comentei, né, nesse Gavião Estático, eu disse, pô, seria interessante se a gente tivesse uns filmes diferentes de Star Wars, né, não necessariamente dessa história do Luke, dessa história principal, tivesse uns filmes muito malucos, que eu acho que até o Goldfield falou, cara, enquanto George Lucas estiver vivo, eu acho que não sai não, cara, essas coisas, só que aconteceu aí um outro evento, né, cara, parecido com a morte de George Lucas. Agradável, é. Então, eu... Ele disse que não gostou muito, não foi desse filme 7. Eu ouvi falar que ele não curtiu muito. Parece que ele não gosta do visual retrô, uma coisa assim. Eu acho que ele é um velho babaca. Eu acho que é isso. Ah, sei lá, cara. eu tenho um certo respeito pelo George Lucas, apesar de todas as cagadas que ele já fez. Cara, eu tinha antes de eu ver o quão babaca ele era. Aí eu meio que perdi, entendeu? Mas assim, voltando ao que você tinha falado sobre essa questão de variar estilo e tal, eu acho que é o que vai acontecer. Inclusive, assim, aquela primeira imagem que saiu do Rogue One, né, que tinha o esquadrão lá, todo enfileirado, eu acho que já meio que dá a entender essa parada, cara. E eu espero que aconteça, sim. Eu acho que vai ser muito maneiro. Que nem faz esse Rogue One aí com... Ó, primeiro, não precisa nem colocar letreiro subindo no espaço, já pra começar diferente, isso, sabe? Isso eu acho maneiro. Isso eu acho que seria legal manter por causa da identidade. É, então, mas se eles universo, já começam, entendeu, sem isso, já mostra pra que o filme veio e desvincula de vez, sabe? E faz um não, filme cara. Total, um filme que não vai ter Jedi, não vai ter nada. Quer dizer, esse meio que eu acho que vai ter Darth Vader, né? Não sei se eu... Acho que eu vi alguém comentando que tá confirmado a aparição lá do Darth Vader. Enfim. Ah, bem possível. Faz um filme de assalto, cara, sabe? Com esse formato de filme de assalto mesmo aí, de 11 Homens e um Segredo. Mas então, eu acho que não vai ser tipo 11 Homens e um Segredo. Acho que vai ser uma parada mais Resgate Soldado Ryan, saca? Cara, é, porque eu acho que vai ser um grupo pequeno pra infiltrar, não é? Sim, ó, equipe de militares pra roubar os planos da super arma dos nazistas, quer dizer, do Império. Entendeu? E, tipo, vai ser uma parada muito filme de guerra, de Segunda Guerra Mundial. Eu acho que vai ser... O J.J. Abrams tá envolvido nesse filme? Eu acho que ele não volta mais nunca, né? Não, acho que ele vai ser produtor executivo de todos, não? Ah, tá, achei que era envolvido na direção. Que ele... Não, direção acho que ele não pega mais, mas eu acho que ele vai ser produtor executivo de todos. Mas, e, assim, eu acho que podia começar, sabe o que já ia ficar o meio termo lindo nesse caso? Começa com um letreiro, mas ao invés daquela música espacial, galáctica, feliz, de space opera, uma já militar. Começa com a... Não, já começa com a música sinistra, saca? Tipo aquelas marchas fúnebres. Militares, maluco, a parada, e aí, quando você começar, já começasse, tipo assim, trincheira, saca? Uhum. Que cara, ia ser foda, eu já tô tendo arrepio só de pensar nisso. eu tô bem curioso, cara, porque eu acho que todo mundo tava no hype muito grande pro episódio 7, mas se você parar pra ver, eu acho que é até mais curioso pra saber o que, é que eles vão fazer com esse Rogue One, cara. Porque sim, eles sim, tinham uma parada diferente, né? Quer dizer, pode ser que no fim eles acabem fazendo a mesma bosta de sempre, né? Não sei, né? Mas eu tô achando que vai ser uma coisa bem diferente, cara. E isso pode ser que não agrade tanto, né? Não sei. Nesse filme mesmo, eles foram muito cautelosos, cara. Eu não esperava que fosse uma coisa tão, assim, já batida, entendeu? Uhum. O que me incomodou mais... A história foi batida demais, isso, cara. Foi muito... Porra. O que me incomodou mais de tudo isso, eu acho que foi a Starkiller lá. Sim. Sabe por quê? Sim. Inclusive, o seguinte, eu acho que era até a chance de eles aproveitarem e fazer uma brincadeirinha aí. É claro que eu não sei se já tá escrito o roteiro de episódio 8 e 9, né? Então, isso podia zoar totalmente o que eles escreveram. Mas eu acho que seria muito mais interessante, já que eles estão fazendo, repetindo toda essa história da Estrela da Morte 3.0 agora. Seria bem interessante se ali naquela ataque final eles tomassem no cu, sabe, cara? E sei lá, morresse Porra, a frota lindo, inteira, cara. Praticamente ali. E sei lá, de repente, foda. Sei lá, sobrevive só o Poe Dameron mesmo. Que ele era o fodão, né? Que nem no episódio 4, só o Darth Vader sobreviveu da Estrela da Morte, faz o contrário agora. Bota só o Poe Dameron sobrevivendo ali da frota, né? E seria mais um motivo pra eles correrem atrás do Luke, né? Sim, Porra, sim, ia com ser certeza. Foda mesmo, cara. E outra, finalmente ia mostrar qual é, porque, cara, nenhuma das Estrelas da Morte até agora mostrou pra que veio, né, cara? Porque, beleza, o negócio explode o planeta e tudo, mas, cara, no final os caras jogam a meia dúzia de caça lá e os caras conseguem explodir. Joga um estalinho num buraco e explode tudo, né? Apesar que essa parada do estalinho eu comecei a mudar de ideia. Eu sempre achava isso tosco. Cara, como é que os caras não botam a grade ali? Mas eu não sei se vocês viram um vídeo do engenheiro, sei lá, do engenheiro, do arquiteto da Estrela da Morte lá, se pronunciando depois. Você já viu isso? Sim, sim. Cara, é muito não, bom, cara. Não, vocês me julgam por ter colocado um buraco? Vocês deveriam estar agradecendo pelo milagre da engenharia que eu coloquei. Que foi preciso de um mago espacial pra poder acertar aquela porra daquele tiro. E outro cara, vocês têm ideia? Uma parada que explode um planeta, vocês têm ideia do buraco que deveria ser, do exaustor, cara? Eu consegui fazer um negócio de 2 metros, cara. Sim, muito. Cara, foi foda, foi muito foda esse vídeo. Alguém tem ele aí? É no YouTube essa porra? Cara, tem que achar isso. Hey guys, it's me, the architect behind the exhaust ports on the Death Star. I know. What a stupid design flaw. You're single-handedly responsible for the destruction of our ultimate weapon. I've heard it all. Are you f***ing serious? I mean, do you understand the point of exhaust ports? Do you know how much exhaust is created by a moon-sized battle station? It housed a laser that blew up planets. It needs a lot of ventilation. Maybe if someone would have told me to account for space wizards when designing the exhaust ports, we would still have a Death Star. Maybe you should be blaming Darth Vader, who couldn't shoot down some farm boy. Maybe you should all stop blaming the exhaust port, which actually did its f***ing job! Thank you. Agora, uma coisa que eu não entendi direito, qual é a dessa primeira ordem aí? Então, o que é aquilo? Que instituição é aquela? Quem financia aquela porra? Não, cara, quem financia o Império? É, porra, é a mesma coisa, mesmo Império. Certo, mas eles não são mais Império, eles são tipo é a Guerra Civil, pelo que eu entendi, né? Que a galáxia sim, tá vivendo. Eles são remanescentes. É tipo, saca a Segunda Guerra Mundial, que quando os nazistas foram derrotados, a guerra continuou contra o Japão? É tipo assim. Certo, então a primeira ordem é o Japão. É, pra mim, basicamente. Com certeza devem ter sobrado planetas que tinham os ideais do Império como algo desejável, coisa do tipo e tal, entendeu? Certamente não era só o Palpatine que fez aquilo existir, entendeu? Não ficou muito claro pra mim só uma coisa. Com a explosão lá da Starkiller, sobrou quanto da Primeira Ordem, cara? Cara, eu acho que sobrou grande parte. Pra mim, a Starkiller Base era só mais uma base, saca? Não era... Tipo assim, era o projeto principal deles, era onde tava os figurões... Mas não era onde tava todo mundo, entendeu? Certamente tem ainda, na minha opinião, tá? Não tô tirando nenhuma informação canônica nem nada. Mas assim, certamente deve ter alguns planetas da onde eles tiram os recrutas, entendeu? Da onde são outras bases, outras... Da onde eles extraem os recursos dele em questão monetária e coisa do tipo, entendeu? Certamente aquilo não era a totalidade da Primeira Ordem. O que acaba, justamente por ter passado 30 anos, uma coisa que não chegou a ser explicada então, era o quão estabelecida estava a República, né, cara? Que, isso sim, ele só mencionou bem por cima, né? É, porque eu fico na dúvida. De repente, seria uma boa desculpa para a Primeira Ordem entrar no poder e tudo, se de repente o Império, de alguma forma, conseguisse desacreditar na vitória dos rebeldes, né? Tipo assim, pô, os caras fizeram um golpe, não sei o que lá e tudo... Mata, até usa como piada, sabe aquele negócio lá das vidas inocentes na Estrela da Morte? Uma edição da Veja, né? É. Cara, mas é muito provável que tenha sido precisamente isso que aconteceu. Por isso que a Primeira Ordem existe, entendeu? Mas é isso que eu falo. A gente não sabe o quão estabelecida estava a República, né? Se foi uma coisa pacífica ou não, assim, se simplesmente, o Império realmente era ruim e tudo. É tudo bem que dá meio a entender isso no final do Retorno de Jedi, quando eles começam a derrubar a estátua do Imperador, aquelas coisas todas, todo mundo comemorando, né? Então, não sei, né? É. Pode ser que realmente estivesse bem estabelecido. Mas voltando sobre a questão da Starkiller Base, realmente é uma parada que foi um ponto fraco do filme pra mim. Assim como Supremo Líder Snoke... Porra, a gente se livra do George Lucas e as convenções de nome dele continuam, né? Nomes mongóis. É porque você não gostou do nome? Snoke, caralho! Qual o problema, cara? Que nome de idiota, cara! Por quê, cara? Tem um... Caralho, esse é o pior nome do planeta Terra! Panaka. Porra, nível. No mesmo nível, Panaka, Conde do Cu e Snoke. Esse Snoke é uma parada que eu não fazia ideia que existia esse personagem no filme. Eu, só depois que eu me toquei que ele era a narração lá do trailer, né? Mas eu não fazia ideia que ia ter um grande Lord Sith, se é que é Lord Sith mesmo aquele cara, sei lá, né? O que vocês acharam daquele cara? Eu não entendi. Bem, ele entende da força, né? Sim. There has been an awakening. É verdade, né? Essa é a dica, né? Que ele tem a ligação com a força, né? Então, eu pessoalmente acho que ele não deveria nem ser um Sith, não. Acho que seria legal agora começar a mostrar outras ordens ligadas isso, à força. Eu esqueci da palavra que eu tava querendo, assim. Outras... Não é disciplinas, outras... Vertentes? Caralho! É, vamos dizer, outras vertentes, encaixa bem. Outras vertentes da força e do lado negro. E uma coisa que parece que vai ser o que eles vão fazer nesses filmes é o personagem do Max von Sydow, né? Porque parece que esse cara, ele era da Igreja da Força, saca? Não necessariamente um Jedi, né? Isso, ele era tipo um padre da Igreja da Força. Então, assim, já é uma parada diferente do que a gente tinha antes. Uhum. E, por exemplo, as bruxas de Dathomir é uma parada do lado negro que é foda, que é muito maneiro. Mas isso é o quê? É o universo expandido? É, aparece... Lembra daquela Sif careca do desenho do Andy Tartakovsky? Tem dois então, sábios, ela era... Então. Isso, ela era originalmente das bruxas da Tomir, e depois que ela encontrou o Conde Dooku, que ela virou uma Sif, entendeu? Nossa, e essas... não fazia ideia disso daí, não. No desenho isso. Não falava de nada disso, eu acho. Fala, mais pra frente fala. Uhum. E as bruxas da Tomir são uma parada completamente diferente do que a gente tem, assim, no resto do universo. Elas... É uma galáxia, é uma coisa, né, cara? Mística, deve ter muita, sabe, coisa doida relacionada a isso, né, cara? Isso, eu acho que seria foda começar a explicar isso e mostrar isso, entendeu? Mas fugindo um pouquinho disso, vocês chegaram a ver uma teoria de um cara de que o Kylo Ren tá querendo fuder com o lado negro? Não, ah, eu chegaram li, a ler mas sobre isso. Eu achei... Não achei legal, não. Meu caído? Qual que é a parada? É, não, quer dizer, eu achei a teoria legal, mas não achei que seria uma boa escolha pro filme, entendeu? Entendi. Não, nem para os filmes futuros? Não, acho que não. Acho que seria mais legal se ele realmente tivesse virado um filho da puta. Mas se ele só piorasse, qual que é a parada, entendeu, aí dessa teoria? Eu não fiquei sabendo, não. É, a teoria que eu li, o cara, ele baseou todos os fundamentos dele mais ou menos naquele diálogo que ele tem com o Han Solo antes de matá-lo, né? Uhum. É, que foi bem esquisito, inclusive. Foi bem esquisito, né? Ele diz assim, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso da sua ajuda e tal, tô despedaçado. Uhum. Ele fala umas coisas assim, né? E aí o Han Solo diz, eu faço qualquer coisa pra te ajudar, como dizendo, ó, me mata, porque você me matando, você tá perdendo qualquer Nossa, ligação que você poderia ter. Teve uma transferência de pensamento forte ali, hein, cara? É a força, cara. É. Tudo, pior que é isso, né, cara? No Star Wars, é muita mágica coisa... do espaço. Essa é a explicação. Se você levar em conta a força, cara, dá pra você preencher tanto buraco no Star Wars também, né, cara, que acaba sendo forçação de barra, tá? Então, o que eu gostei nesse filme foi que eles esqueceram aquela porra de mid whatever lá. E a força é uma coisa mística, cara, mesmo, que a gente conhecia, e vamos embora. Mas sabe, cara, que isso é uma parada? Uhum. Que até as midi-clones, é a coisa que eu tava querendo falar lá atrás, quando eu disse que eu tô começando a aceitar melhor os primeiros filmes, é que Nossa, justamente como não, se passa tanto tempo, cara, eu acho interessante até essa mudança, assim, que tipo, o Yoda lá no Império Contra-Ataque, ele fala lá que a força é um negócio relacionado à vida, está presente em todos os seres vivos, não sei o que lá e tudo. E lá na trilogia 1, 2 e 3, tem essa parada dos midi-chlorians lá, que é quase um negócio querendo fazer um estudo científico da força, né? Sim, mas de repente, cara, eles tinham esses estudos e tudo, mas no fim ninguém sabia de nada. Tanto que os Jedi se lascaram, né? Talvez aqueles eles Jedi... contavam, cara, eles contavam quantos midi-whatever lá... Sim, mas de repente tudo isso, nem os Jedi... tinha o total conhecimento da força, de repente. Eu começo a pensar dessa forma já, sabe? Caralho, cara, é uma facção que existe há não sei quantas dezenas de milhares, sim, de anos. Mas os Jedi... Não é possível. Mas cara, os Jedi do episódio 1, 2 e 3, eles eram os caras que já estavam há tanto tempo sem nem conhecimento de um Sith, nem nada. Eles estavam ali há tanto tempo, cara, que pode ser que já tenham enfraquecido até o próprio conhecimento da força deles, caralho, sabe, cara? Caralho, mas né, eles têm computadores, cara. Eles têm... Eles, é só baixar no HD. É só ler a informação. Cara, que tava Star lá. Wars não dá pra levar em conta esse negócio de baixar no HD, cara. Porque até não, isso... Caralho, eles falam no filme que os arquivos do Templo Jedi são os mais completos, cara, da então galáxia. Então isso só torna aquele buraco... Não é possível buraco... que os Jedi não sabem ler. Não, beleza. Mas eu tô falando que Star Wars é uma parada tão fantasiosa que se você levar em conta isso daí só vai se tornar cada vez maior aquele buraco lá de todo mundo esquecer os Jedi. Por essa mesma razão que você fala, que eles são uma facção milenar, como é que depois, em 30 anos, todo mundo esqueceu, não sabe, parece até que é uma lenda, cara, tá ligado? Mas aí é que tá, essa parte faz sentido, porque Jedi, vamos dizer que existissem 1 bilhão de Jedis. Se tiver 1 bilhão de Jedis numa galáxia com não sei quantos centenas de milhares de planetas habitados, isso é uma quantidade ridiculamente pequena de Jedis para... tipo, estarem patrulhando, estarem visitando, estarem se fazer conhecidos naquele universo inteiro. Então faz sentido que muitas pessoas nunca tivessem nem visto um Jedi, saca? Faz sentido que o conhecimento dessa organização tenha se perdido. Mas os Jedi esquecerem uma parada que define a ordem deles quando eles já são uma das ordens mais poderosas da galáxia, cara. Então, isso não faz sentido. Onde que é falado que eles são poderosos, a ordem poderosa da galáxia? Eles praticamente são os guardiões. Eles, quando começa a guerra que tá destruindo a República, eles viram os generais? É, então, eu acho tudo isso muito esquisito. Mas é o que eu falei, né, cara? Star Wars, você leva... Tanto que a minha explicação forçando a barra mesmo pra eles estarem esquecidos é justamente com pela a presença da força e do lado negro que depois do episódio 3 começou a aumentar, né? É como se isso e a força tá presente em todos os seres vivos, é como se o lado negro mesmo até ofuscasse as lembranças das pessoas, sabe, cara? Fosse uma parada assim. Mas os Jedi estão sendo... É possível. Acho que a força tem, tá muito mais ligada a essa parada mística que envolve todo mundo. Então, se o lado negro tá aumentando, é como se todo mundo fosse esquecendo os Jedi aos poucos, sabe? Então, isso casa até com os Jedi do episódio 1, 2 e 3, com aquela ordem, computadores, bibliotecas e tudo mais. É como se eles mesmos estivessem indo contra a essência da força, sabe? A força não é uma parada que você tem que estudar em um computador, é uma parada que você tem que sentir, tá ligado? Tanto que você vê a Rey, cara, que ela, sem treinamento nenhum, tá no episódio 7, ela tá conseguindo só pelo... Como é que é? Pelo feeling, né, cara? Ela tá começando a desenvolver a força. E o Kylo Ren reconhece, sabe disso, reconhece e fala, cara, vocês têm que achar logo. Sim. Cada minuto que se passa, essa mulher vai ficar mais poderosa, tá ligado? Isso que você fala, eu acho que combina muito, sim, esse lance dos Jedi estarem se perdendo. Mas você acha que George Lucas que se perdeu? É, claro. Mas assim, outra coisa, que esse lance também combina bastante, porque por outro lado isso combina muito, porque essa questão dos Jedi terem as maiores bibliotecas, serem a força de maior conhecimento e tal, também faz sentido na lógica de fantasia deles serem tipo os magos na torre de pesquisa que estudam a magia há milhares de anos e são sábios, entendeu? Então faz também sentido, por outro lado, sim, entendeu? Sim. Cara, eu gosto dessa teoria de vocês, eu acho foda, mas vocês acham que os roteiristas estão se preocupando com isso, de fato? Não, definitivamente não. O nego não tá nem aí, né? Não tá, cara, mas... Tá cagando. Essa parada também de você ficar questionando se o roteirista tá preocupado com isso ou não, é que nem o cara falar, o Tom Cruise no Missão Impossível faz um salto maluco, cara, é mentira, cara. Se você quer entrar, entra fundo também na fantasia do negócio, né, cara? Não... Pra mim, a única coisa que me incomoda é quando o filme, a história, seja ela qual for, qual mídia que for, é quando ela não é internamente consistente. É, aí... Isso é foda. E é o que me fode na porra das midi-chlorians. Sim, sim. Que isso faz o menor sentido com nada, entendeu? Tanto que essa parada mesmo até de achar que talvez os Jedi não fossem tão conhecidos, o que quebra no próprio filme que você vê lá no episódio 1, quando o Qui-Gon Jinn vai tentar usar o truque da força lá, né, pra confundir o Ato, e o Ato mesmo reconhece, fala, ué, por que você tava fazendo com essa mãozinha aí e tudo, cara? Não vem balangando essa mãozinha. Pô, é como se aquilo fosse uma coisa batida de qualquer Jedi, sabe? Eu disse, peraí, cara, então os caras são famosos por fazer isso, inclusive, né? Sendo que era uma parada que eu acho que não era pra ninguém saber daquilo, né? Que os Jedi fazem aquele tipo de coisa, né? Aí isso é a própria trilogia é inconsistente, mas é aquilo. Pois é. Eu acho assim, dá pra você, dependendo da vontade de você querer achar coerência, como eu até tenho vontade pra achar coerência, dá pra você filtrar uma outra coisinha, né, cara? E pronto. Achar coerência. É. Então, cara, mas veja só, nós três aqui, em 40 minutos... Nós conseguimos amarrar uma porrada de ponta. Como é que esses caras não conseguem fazer isso? Isso que é... Pois é. Isso é que dá raiva, velho. É isso que é foda. E a gente não tá ganhando nada pra isso. Eles estão ganhando milhões. É tudo bem que não é tão simples assim também lá, né, cara? É uma legião de funcionários, de pessoas envolvidas e interesses, não, né, cara? Não tá, é tão simples, cara. Mas aí é que tá... Na época em que o George Lucas não era ninguém e que ele tinha que abaixar a cabeça pra um monte de gente, é a época dos filmes bons. A época em que ele já era tão famoso é a época que saiu aquela bosta daquela 1, 2 e 3. Exatamente o que o Mr. Clinkett fala, né? que os caras ficam abobalhados, ele lá falando e todo mundo... Exatamente, exatamente. Isso é que é foda. E o que vocês acharam da Rey? O que vocês acharam, então, do desenvolvimento dela com... Como, sei lá, tipo... Não uma Jedi ainda, né? Mas uma pessoa com aquela aptidão da força e tal. Sim. O que vocês acharam disso? Cara, eu gostei e eu achei que a explicação... explicação, né? O que eles falaram, o próprio Snoke fala no filme, né? Ah, que houve um despertar e tudo mais. Eu acho que ficou legal, sim, saca? Deu a entender que parece que a força realmente tá voltando com tudo, entendeu? Que, até muito parecido com o que aconteceu com o Luke, né, cara? Que é até engraçado isso, quando eu vou... Mais ou menos. É, eu acho que sim, porque o Luke, ele teve... É uma das coisas até, mais uma vez, quando a gente comparava a trilogia clássica com a 1, 2 e 3, era sempre engraçado você imaginar que o Anakin do episódio 1, com 9 anos, era velho demais pra iniciar o treinamento, quando o Luke, com seus 20 e poucos... Apesar do Yoda ficar todo assim, ah, ele é muito velho, que na época a gente não sabia o quão velho ele era, né? Uhum. E mesmo assim ele conseguiu se desenvolver e se transformar em um ótimo Jedi e tudo, né? O que e outra, ele fez... Há controvérsias, né? Não, tudo bem. Mas ele fez ainda um intensivão, né, cara? Porque ele quase não teve treinamento nenhum. Ele só treinou com o Obi-Wan praticamente a viagem até a Estrela da Morte, né? Na Millennium Falcon, ali. E passou umas 2 semanas no pântano. Eu não sei quanto tempo foi que ele ficou lá no pântano com o Yoda, que eu já vi... Não, falei 2 semanas de sacanagem. Não, mas meu entender, ele tinha ficado também, sei lá, um fim de semana e olhe lá. Só que eu já vi gente dizendo que ele ficou meses, talvez até quase um ano lá, não sei, né? Uhum. Mas enfim, ainda assim foi um intensivão comparado com o treinamento dos Jedi antes, né? Sim, o que dá a entender que ele tem muito do feeling ali mesmo, né? Dele ter conseguido desenvolver, ele tem uma aptidão extraordinária pra força, né, cara? Sim. E isso reforça muito no episódio 7, né? Porque a Rey, ela vai aprendendo a cada minuto uma coisa nova, né? Uhum. Então, é isso que eu achei maneiro, porque eles conseguiram encaixar isso com a história tanto do Anakin como do Luke. O que eu entendi foi que, à medida que as gerações vão passando, a força vai se manifestando de forma mais forte, né? Tanto que essa teoria que eu acho que a Rey é um Skywalker, isso vai se vingar no futuro, pra eles corroborarem com isso, né? Uhum. E o que eu achei maneiro também é que, tipo, assim como Anakin e Luke, dizendo de novo, eles meio que foram aprendendo a coisa, Anakin nem tanto, mas o Luke, né? Foram aprendendo meio no feeling, né? Eles precisam de alguém pra dizer, ó, você tem um talento, mas a coisa é assim, que foi o que o Kylo Ren falou, não, você precisa de um professor. Isso, Isso eu achei bem maneiro, assim, você tem um talento, mas você precisa de um professor pra te lapidar, né? Eu achei isso bem maneiro. Sim, e sabe o que isso também, que eu gostei muito nisso, é que fez voltar um sentimento que eu tinha da trilogia antiga, da trilogia clássica, que é o seguinte, você usar a força... É uma coisa que vai ficando mais difícil progressivamente com o seu nível, vamos dizer assim, né? Você começar, você dar os primeiros passos na força, é fácil. Você fecha os olhos e você sente a força. Você consegue intuir esse início. E é o que a própria Mascanada, né? Eu sempre esqueço o nome dela, sempre me confundo na hora de falar o nome dela. Que ela fala um pouco disso com a Rey. Que isso se perdeu demais na trilogia intermediária pra mim. Você precisava ser treinado desde o nascimento pra você virar um Jedi, que não sei o quê, e que pra mim isso não faz muito sentido, saca? E de onde surgem essas crianças, né, cara? Eles são tirados das famílias, né? Eles sequestram, né? A gente não também, sabe, né? Nem como é que isso acontece. E até... Eu até tô me surpreendendo o quanto a gente tá falando da trilogia 1, 2 e 3, mas... Ou eu, pelo menos, tô falando, né? Mas... até uma ligação com isso, do feeling todo, tem o próprio Qui-Gon quando fala das habilidades de piloto do Anakin, de Podracer, né? Que ele disse, ele tem um reflexo que é incomum, ele consegue, como se ele conseguisse prever as coisas, né? Ele visse as coisas antes delas acontecerem, e por isso ele tem esses reflexos, ou seja, é como se ele já tivesse uma aptidão bem maior também, até pra ser um Jedi, né? Eu vi muita gente reclamando dessa intuição da Rey, mas eu não vejo problema nenhum, cara. Eu acho totalmente coerente. Isso pra mim não tem problema, cara. Não, pra mim também não tem, e inclusive, sabe qual foi a cena que me ganhou quanto a isso? É quando ela tá presa e fala lá com o Daniel Craig, né, o Stormtrooper... Então, sim, você vai isso é aqui, muito bom isso, cara. Vai me soltar e deixar a porta aberta. O que, e no o, começo ela não o que consegue, me ganhou né? foi isso, cara. Que ele disse, não, eu vou apertar essa porra, cara. Que porra é essa? Aí você vê, sua porra, escória. Aí é a escória, né? Aí eu disse, na hora que eu pensei que ele ia obedecer, sabe? Aí eu disse, uh-huh. Ah, legal, cara. Beleza, né? Você, ela tentou fazer um negócio aí, só que você vê que ela, depois ela entra em sintonia com a força, né, cara? Sim. E consegue, né? Aí, e se ela tivesse acertado de cara, talvez eu achasse forçado, mas simplesmente uma tentativa de erro fez com que eu pensasse, não, ela sabe que ela tá no caminho, mas ela ainda tá tentando, né, cara? Isso eu achei bacana. Aham. Eu achei muito maneiro, cara. E muita gente reclama, ela conseguiu, não sei o que, ela nem sabia. E eu acho muito parecida essa história quando a gente fala, por exemplo, de médium, né? Tem gente que não consegue ver nada e tem nego que conversa com o espírito, a porra toda. Por que esses caras conseguem e outras pessoas não conseguem? É parecido, pô. Uh-huh. Pode crer, com certeza, cara. Eu acho que de todo esse mimimi da galera, eu acho que o único que eu concordo mesmo foi da Starkiller, cara. Que eu acho que, pô, esse aí não tem como, pô. Até as outras coisas eu não me incomodei tanto. Foi preguiça, tanto, preguiça. Eu até achei que, beleza, não foi tão original, mas eu não me cheguei a me incomodar da parada dos planos, dos planos não, né? Do mapa do Luke lá com o BB-8. Uhum, eu vi assim, beleza, de novo uma informação importante no droid que é jogado, que foge, né, cara? Mas até aí eu não cheguei a me incomodar, só notei, cara, que... Cara, mas isso não me incomodou também, porque, velho, imagina se você vivesse nesse mundo e você tivesse um droid. Você não ia colocar tudo nele, cara. Ele é tipo um smartphone. Você baixa tudo pro cara, saca? Então faz sentido que as informações Claro. Estejam lá. Engraçado, até que eu não vi tanta gente falando disso, mas foi uma parada que me incomodou muito. Você lembra, Aiken, que quando você já tinha assistido o filme, a gente gravou lá o bloco de notas, você já tinha assistido, a gente conversou um pouquinho antes do filme, né? Aham. Uhum. Que aí eu disse que eu tava em expectativa de duas coisas, que não tinha sido mostrado muito nos trailers, e eu não tinha tomado spoiler nem nada. Eu tava em expectativa de duas coisas. Primeiro... Foi saber o papel do Luke Skywalker, porque não era revelado em quase nada, né? E continuou não revelando quase nada no filme ainda. Uh-huh. Aí eu me decepcionei um pouco, mas até aí tudo bem. Agora uma parada que eu achei bem tosco, que eu também falei com você, que eu tava muito curioso pra saber o papel lá da Brienne, cara. Decepcionante, né? Caramba, velho. Inclusive a cena que ela parece ser a fodona no trailer é justamente a cena que ela... se continuar mais 10 segundos, é a cena trapalhões dela, né, cara? Verdade. Assim, é aquela cena, né, dela andando no corredor, né? Toda fodona lá. Acho que 10 segundos depois, os caras dão um teco nela lá e captura. O começo eu ainda achei que ela prometia, que eu achei interessante o diálogo dela com o Finn e tudo, né? Ela notou que o Finn não atirou no início, né? Não executou lá a galera lá e disse, pô, tá com problema aí, seu rifle? Mande pra inspeção. E quem foi que deu autorização de você tirar isso? Hora, foi uma apresentação de personagem muito boa, cara. Assim, ela tinha aparecido um pouco antes até, mas assim, foi o primeiro diálogo mesmo dela, né? Aí, cara, gostei já, né? Mas aí foi desenvolvendo o filme, eu não sei se não tinha espaço ainda. Tudo bem que ela tá viva ainda, né? Pode ser que ela tenha uma certa importância depois. Mas começou a sentir um cheiro de duas coisas, cara. De Boba Fett e Grievous, cara. General Grievous. É a mesma coisa. É o carinha Boba Fett tava lá desde o episódio 4. Não, ela cara, é definitivamente olha, esse cara... Boba Fett desse filme. É, exatamente. Mas vocês lembram, né? No episódio 4, Boba Fett olha pra câmera de uma maneira assim. Só, esse cara esse é caralho, foda. Caralho, esse cara vai arregaçar. Depois no aparece filme. No episódio 5 lá da Darth Vader olhando pro Boba Fett. Ô, cara, maneira aí. Não desintegra o cara, não, tá? Porra, o Darth Vader falou pro cara não desintegrar, cara. Falando pro cara pegar leve, pois né? Pois é. Chega no episódio 6, Boba Fett, onde? Morreu já. Ô, morreu? Não vi. Cadê o Boba Fett, cara? Eu espero muito, cara, que eles não façam, não sigam essa mesma trilha, cara. Mesma coisa de General Grievous, né, cara? Que no desenho prometia tudo. Não, no desenho ele arregaça. No desenho ele é foda. Cara, aí a gente falou das coisas boas, falou das coisas ruins, mas eu fico pensando, J.J. Abrams, cara, a pressão que era em cima desse filho da puta, cara. Né? Porra, com certeza. Imagina, cara, a gente já diz, não, eu odiei isso, não gostei disso, mas porra, acho que o cara fez o melhor que ele podia, dado as milhões de pressões que estavam em cima dele de não, todos os lados. Cara, eu acho que ele fez o melhor que ele podia, ele fez, tipo, melhor até do que eu esperava, saca? Eu apesar de eu falar sempre ficar positivo e tal com relação ao filme, eu tinha medo, saca, de dar merda. Mais medo da decepção do que qualquer outra coisa, né? Mas esse filme eu tô achando interessante, ele, porque eu quando terminei de assistir, eu não tinha uma opinião formada ainda, sabe? Eu fiquei assim pensando, eu achei legal, me empolguei e tudo, mas parece que eu precisei de uns 2 dias, assim, digerindo ele, sabe? E eu tô com muita vontade de rever, até numa qualidade melhor, né? Que eu tive que ver numa versão meio piratona, né, cara? Já que eu não consegui ir no cinema ainda. E eu tô até empolgado pra rever, sabe? Até já sabendo o que esperar do filme, acho que eu vou conseguir apreciar melhor até, inclusive, ele. E... pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, é que muita das coisas que até eu não tava com tanta expectativa assim, por exemplo, o próprio Han Solo, sabe? Porque eu quando vi no trailer, ele com aquela cara já, aquele... Pô, o cara tá um velhinho já pra fazer um filme de ação, né? E eu já tinha... Eu me decepcionei muito com Indiana Jones, o 4, né, cara? Que eu Quem não? Eu não vi... Tipo, quando eu olhei aquele Indiana Jones, eu não... Ah, eu não, eu gostei. Você gostou? Eu não consegui ver o Indiana Jones naquele cara lá no ator, sabe? Diferente do Han Solo, cara. É, até eu falo das ceninhas de humor, cara. Que continua, sabe? O Han Solo, eu sempre gostei muito do Han Solo disso, né? Beleza, ele é o carinha lá, é meio brucutu e tudo, mas ele é sempre o cara meio desesperado, às vezes, pra sair de uma situação, e ele sempre faz alguma coisa engraçada, cara. Isso continuou, né? Inclusive a interação dele com os personagens novos, sabe? Sim, não, e eu tava pensando isso hoje mais cedo, inclusive, antes da gente gravar, antes até da gente de eu saber que a gente ia falar sobre Star Wars, né? É, sobre essa questão do humor do filme. Que assim, esse filme é muito mais voltado pro humor do que a seriedade, né? Assim, se você for dividir em porcentagens, né? A interação entre os personagens. Cara. Sei lá, eu achei que foi muito mais prevalente o humor entre os personagens. Mas não achando isso ruim. Eu achei que essa postura nesse primeiro filme foi boa, saca? Encaixou bem entre os personagens, entre essa apresentação deles. Mas agora, especialmente com a morte do Han Solo, eu espero que o próximo filme seja mais dramático no tom, entendeu? Eu acho que vai ser. Isso aí, sim, eu espero que sim, eu acho que sim. E não achei ruim esse ser mais engraçado, assim, ser mais leve. Mas eu acho que seria apropriado o próximo ser mais pesado, sabe? Eu até acho que comercialmente falando mesmo, eu acho que é até intencional, cara, porque eu acho que deve ter, esse humor do filme deve ter pego muita gente, sabe? E muita gente que ainda não conhecia ou conhecia pouco dos filmes. Eu acho que o fato dele ser um filme bem divertido, assim, no, tanto de ter humor, ter ação e também ter umas partes mais sérias, né, principalmente mais pro final, eu acho que isso daí deve ter pego muita gente, cara. É um filme que é fácil gostar, sabe? Que nem a Fra lá, né, que é a nossa ouvinte, né? Ela tem um horror com Star Wars, mas ela mesma reconhece que é preconceito, sabe? Porque ela já teve umas experiências passadas aí, né, de umas pessoas que ela não gostava muito, que era fanático de Star Wars, que ela pegou a birra, sabe? Mas é um filme que eu tenho certeza que se ela assistir, ela vai gostar, cara. Que é um filme que é muito fácil você gostar, cara. O ritmo é bom, né, cara? Inclusive, dá pra você começar por esse set tranquilo. Que eu até... Algumas coisas que... Algumas citações aos filmes passados que eles fazem, como, por exemplo, quem que é Darth Vader, quem que é Luke Skywalker, sabe? Cara, isso é até interessante uma pessoa que tá começando agora a assistir, sabe? É até interessante ter esse background, sabe? De uma coisa... É da mesma forma que lá no episódio 4 o pessoal citava Guerras Clônicas, citava Anakin Skywalker, né? Você ficar, quem é que é esses caras, né? Da mesma forma que lá era meio que um mistério, é interessante para as pessoas que não conhecem quase nada dos outros filmes ver essas citações, né? Dos outros filmes agora. Sim, não, e eu acho que ele faz isso bem, exatamente como você falou. Por exemplo, a questão do Darth Vader. Você pode não saber quem é Darth Vader, mas só pela forma que o Kylo Ren se refere a ele, pela aquele altar que ele tem, saca? Já deixa claro o que o personagem é, entendeu? Você não precisa de meia hora de cena de um monte de gente conversando, saca? Sentado em volta de uma mesa falando sobre quem era o Darth Vader, pra você entender que ele era um cara sinistro, que ele era um cara foda e que esse personagem reverencia ele. Cara, e por outro lado, se você for ver do jeito que eles jogaram essas coisas das trilogias passadas, quem nunca viu, eu acho que fica curioso pra ver. Eu ficaria, cara. Sim, com certeza. Eles não dão ponto sem nó, não, esses filhos da puta, não. Agora, é interessante até falar que o Fábio tinha comentado, quando a gente falou sobre trailers e tal, que você tinha elogiado bastante os trailers do Star Wars, que falava, mostrava pouca coisa. Mas eu acho que um pouco dessa cena perdeu impacto pelo trailer, hein? Do capacete do Darth Vader lá, dele reverenciando. Sim. Eu acho que se não tivesse cena no trailer, seria muito mais legal essa cena. Eu na Sim, verdade... como foi com a Millennium Falcon. Sim, né? Eu pensei exatamente na Millennium Falcon quando tava fazendo essa análise aqui. Ah, não, cara. Se eles tivessem colocado aquela cena da apresentação da Millennium Falcon no trailer, tipo, no finalzinho do trailer, sabe? Que poderia estar no final do trailer, aquela cena. Eu acho que perderia o impacto que foi, sabe? Que... foi muito legal aquela apresentação da Millennium Falcon. Eu acho que, na verdade, com relação a isso, o J.J. Abrams meio que caiu... tipo, foi a armadilha da própria coisa que ele gosta de fazer, que é de, às vezes, enganar um pouco a galera nos trailers, saca? Uhum. E eu acho que esse xiste dele não casou muito bem em algumas coisas. Por exemplo, a própria meu Deus, a Brienne... A Phasma. Phasma, a própria Capitã Phasma, acho que ela pareceu ser muito foda no trailer e no filme ela perdeu quase toda essa fodacidade dela, né? Tem muito de expectativa mesmo aí, porque se você for ver, se ela não tivesse aparecido no trailer, eu acho que ela seria mais interessante no filme também, porque você não teria você expectativa, não né, cara? Você tanto, isso. Ia ser uma surpresa, você diz, ué, tem um Stormtrooper gigante, cromado, e é mulher ainda, né, cara? Que coisa inesperada, né, tudo, de todas essas combinações, né, que a gente nunca viu um Stormtrooper tão diferente assim, né? E, e claramente, uma patente muito maior, né, que a gente Sim. raramente vê, né? Na trilogia 1, 2 e 3 tem mais disso, né, de a gente ver eles dando ordens e tal, de patentes e tudo, mas a gente não vê na trilogia clássica, né, esse tipo de pois coisa. É. Seria bem mais interessante mesmo se ela não estivesse no trailer. E pois tem uma coisa também que, assim, pro espectador isso não importa, foda-se, né? Mas tem uma questão de quando eles fazem o trailer, geralmente eles não têm um corte final ainda, né? Sim, verdade. Então pode ser que ele tenha tirado muita coisa disso lá no último mês antes do lançamento, não sei. Sim, sim. A própria cena do Kylo Ren na floresta congelada lá, né? Que ele aparece ligando o sabre, não aparece no filme final, exatamente. O trailer não tinha uma narração que parecia ser o Luke falando da força. Ah, não, mas isso daí é montagemzinha. Ou é de outro filme? O Retorno de Jedi. Isso é. Ele fala aquilo no filme? Aham. Vocês acharam o visual dele maneiro? Eu já tinha visto alguma foto de produção, então não foi muito. Não foi muita surpresa pra mim, não. Mas eu achei legal, cara. Porque ficou parecendo um Jedi mesmo. É, né? Finalmente. Né? Inclusive, ele ficou parecendo o Tyrion. Cara, agora que você falou, parece mesmo. Não é? Igualzinho Tyrion Lannister. E o que é que vocês estão esperando no próximo filme ali? Foi um final diferente, né, cara, desse filme? Não sei se Velho, vocês acharam isso. Sabe parece... que eu cantei o final desse filme, antes da gente entrar na sessão. É? Eu virei e falei, cara, o final desse filme, o Luke Skywalker só vai aparecer no final, tipo, na última cena, e vai ser, tipo, ele virando, assim, olhando pra tela e os créditos subindo. Cara, sabe? Eu não antecipei que ele ia ter tão pouca participação. Eu achava que ia ser bem pouco, mas... Mas, tipo, uma coisa um pouco menos que o próprio Paul Dameron, sabe? Ou tipo a Leia, sabe? A Leia também não participou tanto, né? Eu achei que ia ser um negócio daquele nível. Uma parte de mim ficou um pouco decepcionada, mas eu acho que isso é preparar o terreno pro próximo filme, né? Que Sim. Eu acho que vai. Se ele continuar aparecendo pouco no próximo filme, aí eu acho que vai ser sacanagem, cara. Mas, mas o que, é que vocês esperam dali, cara? Eu acho que ali o Luke já sabia de tudo, cara. Eu acho que ele já sabia que ela ia vir, já sabe que o Han Solo morreu. Eu acho que ele já sabe de tudo ali, cara. Cara, o que eu espero é que eles expliquem um pouco melhor por que que ele... fugiu. Sumiu, né? Assim, né? Sumiu. Porque ficou parecendo uma coisa meio... não sei, uma coisa muito de moleque, assim. Ah, fiquei putinho, vou embora. Fiquei tristinho, vou embora. Mas é o que os Jedi fazem, sabe? É o que os Jedi fazem. Eles fogem da responsabilidade. Pra mim, cara, aquilo ali é uma coisa tipo o Goku do Dragon Ball, cara. Sabe? A hora que o Goku se recusa a ser ressuscitado porque ele fala que ele só causa problemas. Eu acho que é tipo isso. Eu acho que o Luke vê assim, cara, eu tô causando problema aqui, sabe? Eu acho que eu longe vou causar menos problemas, sabe? Eu acho que foi uma coisa Eu acho, sim, eu concordo com isso que você falou, Fly, e eu acho que se eles mostrarem, provavelmente eles vão explicar, né, o que, que aconteceu de fato. Isso eu tô curioso. E eu acho que vai explicar o porquê disso, saca? Eu acho que vai ficar claro. Porque eu acho que essa queda da Nova Ordem Jedi deve ter sido uma parada muito escrota, cara. Eu acho que foi um troço muito, tipo, matando criancinha de novo. Eu acho que vai ser um inferno na Terra, saca? Uhum. E isso vai dar um motivo dramático verdadeiro pro Luke ter sumido e ter dado esse tempo, saca? É outra coisa que, como também o filme praticamente não mostra nada sobre isso, sobre a escola Jedi, sei lá, o que ele tentou estabelecer ali, né, os treinamentos dos novos Jedi. No filme não, acaba não mostrando tão bem, né, mas quando será que isso aconteceu? Será que, tipo, acaba o episódio 6, é tipo, uns 2 anos depois, o Luke já começa com essa iniciativa? Será que chegou a durar mais de década esses Jedi renascendo, aí até que surgiu depois o... Não chega a ser explicitado, né, se foi o Kylo Ren realmente que traiu, né? Ou se de repente o Snoke tem alguma coisa a ver com isso. Não? Minha teoria é de que, assim, o que eu acredito que seja é que ele fundou a Ordem Jedi, sim, logo após o fim da trilogia clássica, que ela durou mais de década, assim, e que o Snoke foi o cara que fudeu com tudo, saca? Uhum. Que ele era alguém que tava ali treinando com a galera, seja ou por estar infiltrado ali pra realmente já com o objetivo de ferrar com tudo, ou por algum outro motivo resolveu ferrar com todo mundo. E pra mim, acho que isso fica meio claro de que isso durou década e tal, porque o Kylo Ren, ele é novo, né, cara? Então, assim, E eu acho que ele não começou tão criancinha também, igual dá a entender na trilogia intermediária, entendeu? Agora, e essa merda que aconteceu, será que foi quanto tempo antes do episódio 7? Será que essa merda toda... Eu acho que tem 5 anos? Que ter sido... Sim, eu acho que tem que ter sido mais ou menos num tempo recente a esse ponto, justamente por causa disso que eu falei, do Kylo Ren ser novo, entendeu? Senão não daria tempo dele ter começado o treinamento e depois... sumir e sei lá, saca? Agora, por outro lado, se for uma coisa recente, tipo 5 anos, fica meio... Eu não sei, porque quando teve aquele reencontro da Leia com o Han Solo, dá a entender ali que tem muito tempo que eles não se veem, né? É, 5 anos é um tempo considerável, vai. Porra, 5 anos, imagina. É bastante imagina tempo. Imagina você largar a Vi por 5 anos, cara. É, né? É, não, acho que é aceitável, realmente, vai. Então, pode ser que o Luke esteja desaparecido já uns 5 anos, então, ali, antes do filme. Não, nenhum momento fala, né, quanto tempo foi. Pois é. Ah, então, e o... Vocês acham, então, que a Rey... Pode ser filha do Luke, então? Que existe essa teoria, né? Não sei, cara. Porque em um momento eles falaram que ele teve relacionamento. Naqueles livros que saíram logo depois dos filmes, ele tinha até alguma coisa nesse sentido. Que? Né? Que o Luke teve uma... Você fala do universo expandido antigo, né? Antes... Antes deles rebutarem, né? Mas nesses não falaram nada, cara. Então ia ficar muito estranho. A não ser que ela tenha brotado de algum lugar também, que nem o Anakin. É, mas aí brotou de quem? Do Luke não foi, né, cara? Brotou de quem, né? Ou se brotou do Luke, foi uma coisa muito, muito assustadora, né? Então, aí só se de repente, se ela for filha do Luke, seria um bom motivo pro Luke se afastar. Se de repente, durante essa merda toda, essa mulher, né, a mãe da Rey, não morreu também, né? Durante isso, e de repente, esse foi do mesma forma que o Kylo Ren, né, o Ben, né, ter ido pro lado negro, tenha sido o impacto que o Han Solo teve pra se afastar, de repente a morte da mulher, da esposa do Luke, né, tenha sido o impacto, né, não sei, né. Mas eu também não descarto. Às vezes ele sumiu até pra carregar ela e proteger ela em algum lugar, né, levar ela pra longe. Bem, em algum momento ela aparece naquela hora que ela tá tendo flashbacks lá, que ela tá gritando, né, como se fosse algum familiar dela indo embora. Uhum. É ela ali, novinha, sim, né? Sim, criancinha, né? Então, ela não ia saber que o Luke seria o pai dela, eu não sei, fica um pouco confuso, entendeu? Ela não ia lembrar. É, e não teria razão nenhuma pra o Luke, de repente, porque, tipo, do episódio 3 pro 4, eles... afastam, né, a Leia do Luke pra proteger eles, inclusive a Leia não é chamada de Leia Skywalker, né, pra proteger ela também, né, pra não ligar com Leia, o Anakin e tudo. Morgana. E a Rey, de repente, pode ter acontecido alguma coisa parecida também, né, cara. Aí, só que, tipo, se ela foi lá pra aquele planeta com 8 anos, então ela já tinha uma noção, né, então não sei, realmente é esquisito mesmo. É. Cara, eu pessoalmente acho que é possível que ela seja assim, mas eu gostaria de que ela fosse uma Zé Ninguém, simplesmente. Uhum. E, inclusive, acho que todos eles ali, o Paul Dameron, o Finn, saca? Todo mundo Zé Ninguém. Pra, porra, parar com um pouco com essa... linhagem Skywalker. Galáxia em que todo mundo se conhece, saca? Uhum. A questão da linhagem Skywalker é até uma parada legal, mas, assim, eu acho que não precisa tudo também, entendeu? Uhum. Sim, concordo. É, eu não sei o que esperar. Inclusive, eu nem descarto a hipótese de o fim mesmo ter alguma ligação com a força também, não, cara. É que ficou meio forçado, né, cara? Do jeito que foi lá. Pô, será que ele era só um cara qualquer com um porrete de luz na mão e começou a bater no Kylo Ren, né, cara? Eu acho que ele deve ter alguma ligação com a força também, cara. Não, eu acho que não, cara. É porque ela até entendo, cara. Porque ela teve aquele despertar, né? É, foi o desenvolvimento todo. E ela conseguiu... O que eu achei estranho foi ela, de primeira, dar um sacode nele. Isso talvez tenha ficado um pouco forçado, né? Mas aí é que tá. Isso é outra parada que eu vi o pessoal reclamando muito e que eu não entendo essa reclamação, cara. Ele tava zoado ali, né? Ele tava na merda, cara. Foi um tiro do Chewbacca que ele levou, né, cara? Isso que eu ia falar, que ele tomou um tiro de bowcaster na cara, inclusive, o próprio filme mostra uma hora, o Han Solo pega aquela arma, dá um tiro e vê o estrago que faz, né, cara? É, não, o filme inteiro, então, cara, o filme inteiro reforçando o poder da bowcaster. É, pô, é uma arma que dá 3D12 de dano, cara. Peraí, calma. Eu não faço a menor ideia do que seja isso, mas... Mas pela empolgação, mas você tem uma noção, né? Veja o raciocínio. É. Ela veio ali, naquele crescendo, né? A força veio despertando nela. Eu entendo ela conseguir manter um combate com ele pau a pau. Mas daí você fuder com um cara que tem um... Porra, que é treinado aparentemente desde criança, conhece a força, talvez... Sabe? Claro que isso é um preciosismo, né? É, e isso, olha aí, isso é o que eu relacionei com a trilogia antiga, cara. Não adianta lá as criancinhas lá do Templo Jedi de episódio 1, 2 e 3, e desde criancinha treinando lá, que muitas vezes isso não se compara com o Luke Skywalker, que velho, apenas no feeling, conseguiu ser um grande Jedi, sabe? É aquele negócio, cara. Mas, assim, eu acho estranho, mas eu aceito, tá ligado? Ela conseguir bater ele. Aham. Uhum. Porque, cara, assim, eu acho que isso tá muito bem explicado, na minha opinião, assim. Acho que, pô, um tiro de bowcaster na cara, o cara acabou de matar o próprio pai. Talvez o mais forçado, saca? Seja ele tá andando, né, cara? Exatamente. Talvez ele devesse ter perdido a perna ali, cara. É, eu até li uma explicação que eu achei muito maneira, que é que ele só tava em pé porque ele tava usando a força, tipo, com tudo pra conseguir, ele... né? Isso, uhum. Pra conseguir ficar vivo, praticamente, saca? Aham. Uhum. É o próprio Yoda, né, cara? No episódio 2, ele usa força pra duelar e depois ele parece que dá... Aí pega o cajadinho, sim, né? Sim, é. Aham. Então, chegamos aqui mais um bloco de notas. Dessa vez a gente aproveitou pra fazer uma pancada só, né? Continuo com o Fábio e com o Aiken aqui. Opa! E só um detalhe... Explica não, rapaz. Deixa o mistério. É, né? Deixa a magia. As pessoas vão perguntar, ué, mas antes não era assim, né? Como assim? Exatamente. Eu achei que eles só ficavam calados, né? E só tem um detalhe, a gente tem pouco e-mail aqui, que geralmente o pessoal utiliza os últimos dias pra mandar e-mails, né? A gente tá gravando no dia 11 de janeiro de 2016... E só temos dois e-mails. Inclusive, o primeiro e-mail aqui já é lotado de spoilers do episódio 7. Não, né? Primeiro, deixa esse pra depois. Deixa esse pra ser o último. Deixa pra ser o último, então? Nossa, cara, que infeliz, né? A pessoa pulou pra ver o bloco de notas. A gente já falou todos os spoilers. É, né, cara? Não, foda-se, manda ver. Beleza, inclusive, eu agradeço ao Inoue que mandou esse e-mail, que ele te colocou no título do e-mail aqui, né, no assunto, só ler depois de assistir o filme, né, cara? Que senão já ia tomar uns spoilers aqui. Então, e-mail do Inoue, 40 anos, do Japão, trabalha em fábrica e ele é ateu. Ele botou até... Japão? É, o Japão. Olha o nome do que cara. Longe, pois é. Inoue. E trabalha em fábrica, já né, cara? Dá, já dá todo ouvir, mundo, já... todo brasileiro que tá lá no Japão trabalha em fábrica, né, cara? Só a Vi, cara, acho que tem uns três ou quatro tios, cara, que tá lá no Japão trabalhando em fábrica. O pior é que eu tenho um amigo que quando ele foi pro Japão, o pai dele é japonês, né? Quando ele foi pro Japão, ele trabalhou em fábrica também. É bem comum. Eu já ouvi falar que esse é um serviço que o japonês de lá não tá muito afim de fazer. É fácil pro brasileiro que vai pra lá pegar esse tipo de serviço, sabe? Oh, e paga bem, parece. Pode crer. É, a prima da vida tá lá também trabalhando, já só vive com iPhone 6 aí e coisa e tal. Tudo bem que é mais barato lá também, né? E ele fala: saudações, caras, gostei muito do filme, foi melhor do que eu esperava. Não enrolaram pra falar que o Ben, Kylo Ren, era filho de Han e Leia. Eles se apoiaram na trilogia clássica muito bem, não perderam tempo explicando detalhadamente os eventos dos 30 anos que passaram e deixaram algumas coisas no ar para os outros dois filmes. Eu já imaginava que alguém iria morrer. Na hora que eles estão colocando explosivos, fiquei na dúvida. Achava que seria o Chewbacca, né? O cachorro, como o Aiken falou. Isso, eu apostei, inclusive, nele morrendo. Até esse momento você achou ainda que seria ele? Não. Quando deu aquela cena da ponte, eu já tava arriscando o nome do Han Solo. É, né? Já tava no Death Note, né? Já escreveram, né? É exatamente que o Ino continua aqui, né? Mas quando o Han Solo vai na direção do Kylo Ren na ponte... Isso aí, cara. Ficou claro. Naquele momento eu só pensava, não! Passou pela minha mente negação, como é que ele ia ressuscitar? Mas é a vida, as pessoas morrem. Mas por outro lado, meu maior alívio foi não terem destruído a Millennium Falcon, cara. Adoro essa nave, tem uma miniatura de 45 centímetros. E, enfim, espero saber o que vocês acharam do filme. A gente falou o que a gente achou do filme. E realmente foi muito bom eles não terem destruído a Millennium Falcon, né, cara? E ele mandou um PS aqui, gosto mais de Star Trek. E o último e-mail que a gente recebeu foi do John, não falou idade nem nada, e ele diz: e aí, gaveteiros, não costumo mandar e-mails para podcasts, tanto que essa é a primeira vez que eu o faço. Só queria engrossar a fileira daqueles que tentam convencê-los que realmente são um dos melhores podcasts que existem. Eita! Olha só. E não é brincadeira não, já ouvi muito podcast por aí e realmente não é fácil encontrar um que eu me sinta tão à vontade quanto no Gavestática. Parabéns para a galera e vida longa e próspera. Abraço. Valeu. Ih, vida longa e próspera no episódio Star Wars dá azar. Olha aí, o outro falou que gosta mais de Star Trek. O outro já falou que gostava mais de Star Trek. Acho que eles estão se organizando, cara. Vai ter um Star Trek esse ano, né? Eu nem sabia, cara. Eu fui saber, sei lá, semana passada que ia ter um Star Trek novo. O trailer passou antes do Star Wars. Foi? É verdade. Blasfêmia, né? Olha só, né, cara? É. Foi vaiado, né, cara? Galera se virando, né, cara, tudo... no cinema. Não, eu sacaneio assim, mas eu gosto de Star Trek pra caramba também. Eu gosto com ressalvas, cara. Acho que eu queria muito que eles filtrassem pra mim só os melhores episódios, cara. Porque eu fui tentar fazer uma maratona lá da trilogia, da série clássica. Tem um ou outro bem legal, assim, mas cara, tem uns também, cara, que... A série clássica é uma bosta, cara. Você tem que ver a nova geração. A nova geração é a nova geração não cheguei a... Pô, Aiken, mas tem uns episódios da nova geração que, porra, é chato. Não, também. Mas eu acho que é muito melhor, cara. A série clássica é muito mal feita, cara. É muito trash, cara. É porque o Star Trek, eu gosto muito de ouvir os fãs falando, sabe, cara? Porque eu sempre vejo os caras falando de uma referência de um episódio do outro, assim, sabe? E falando do conceito por trás, eu acho foda. Mas quando eu vou assistir, cara, eu nunca acho esses episódios. É sempre uns bosta, cara. Esse que é o problema. E a gente não recebeu muito e-mail. Pra finalizar, cara, eu queria fazer um agradecimento. Vai ficar meio perdido, né? Depois de um cast cheio de spoiler, né? Eu não sei se alguém vai chegar a isso. Acho que todo mundo já assistiu Star Wars, né, nessa altura, né? Mas eu queria fazer um agradecimento aqui ao Reinaldo, cara, que ele mandou aqui um grande... Eu já cheguei a comentar brevemente no Gavestática Mais, que ele deu um presentaço aqui pra mim, que foi uma cópia da pré-venda, pré-compra já, né, do XCOM 2, cara, que é um jogo que eu tô esperando muito. Caraca, que velho, esse cara... É esse tipo de fã que a gente... esse cara, esse cara sabe o que ele faz. Inclusive, eu acho que você perdeu a chance de ganhar um presente aí dele também, cara. Porque ele pediu as ideias do Steam, né? Da gente. Uh-huh. Aí eu mandei assim, eu achei que ele só queria adicionar e tudo, né? A gente, né? Como várias pessoas adicionam a gente direto e tal. Aí eu mandei o meu, né? E o Davi, ele adicionou nós dois. Aí eu ainda mandei no e-mail assim pra ele. Eu disse, eu não vou nem mandar do Aiken, que ele nem entra mesmo, né? Eu acho que ele ia dar um presente pra você também. Mas você também. Puta que pariu, hein, Flyfish. Cara, que ele deu o XCOM 2 pra mim e deu o Witcher 3 pra Vi, cara. Caralho! Porra, adiciona aí, cara! Porra! E, cara, eu me empolguei tanto. Eu vou roubar o seu XCOM 2, Fly. Eu não quero nem saber. A Vi tá agradecendo. Fala aqui no microfone. Não. Por que tá com vergonha? Você não pode agradecer porque tá mamando o menino aqui? A Vi tá aqui, veio de canto aqui, falar que ela tá muito grata também. Inclusive, cara... Ele se fudeu. Oi? É, e falou que o Eiken se fudeu. Esse pessoal engraçado. É, né? Inclusive, cara, me empolguei tanto com o presente que eu comecei uma série, coisa que eu nunca fiz antes de gameplays, do XCOM, do primeiro, né? Que a gente, eu não sei se a galera tá acompanhando aí, a gente tá fazendo uma run com os ouvintes do Gavi Estática, né? A gente fez um recrutamento, né? Tá, e eu gostei muito que a galera tá participando, né? Só as meninas que não deram muitas caras por lá, né? A gente tá tendo que jogar com a Fra, que foi a única ouvinte da gente que se manifestou lá, e o resto tá sendo umas ouvintes genéricas ou homens que querem ser mulheres, né, cara? Tem que ser, mas tá lá ainda. Assistam as gameplays do que a gente fez lá do XCOM, né? Tem um episódio que saiu quase uma hora, né, cara? Então tem bastante conteúdo aí pra vocês. E quem se empolgar lá, quiser, ainda tá. Temos ainda vagas, né, cara? À medida que for morrendo a galera, a gente vai colocando outros lá no lugar. É, cara, lembra do Patreon, cara. É, né, cara? Eu sou muito. Sou muito besta, cara. Juninho. Juninho. Beleza, e também, cara, se vocês querem que a gente continue firme e forte, lembre sempre do Patreon, cara, que a gente tem lá, né? Se vocês quiserem contribuir, a gente fica muito feliz. E de quebra, vocês têm acesso aí ao conteúdo extra do Gaveteiro também lá no nosso grupo VIP. Isso aí, vamos ajudar a gente a pagar esse servidor, porque tá foda. É, né, cara? tem que pagar em dólar, aí já viu. Eu queria muito... Vocês chegaram a ver uma imagem que eu coloquei lá na página do Facebook da gente? Que a gente já começou 2016 montando um estúdio? Sim. Tá daquele jeito por enquanto, galera. Vocês precisam ajudar a gente. Isso é igual The Sims, cara. Vocês vão ver a evolução dessa casinha do monitor. Não. Antes era feito de... Por enquanto é feito de caixa de ovo. Eu até achei legal que teve um cara lá que colocou nos comentários, cara, o ovo tá tão caro que eu acho que fazer o estúdio era mais barato. Mas eles não contavam, né, que eu trabalho numa granja, então a caixa de ovo é mais fácil pra mim. É, maluco. Beleza, mas muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí durante 2015. A gente começa agora 2016, né, com esse episódio especial de Star Wars. E... É isso aí, né? Muito obrigado a todos que estão aqui até mês que vem. Falou. Até a cambada.